Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição de Musicália. Hoje é quinta-feira, dia 15 de julho de 2010, ou já praticamente noite, e vamos nesta quinta-feira trazer temas, como já é habitual, daqueles temas que não conhece de artistas que até são conhecidos. Ora, nós hoje vamos fazer as coisas um bocadinho diferentes. Vamos também trazer temas conhecidos de artistas que não são conhecidos. Melhor dizendo, vamos trazer aqui um bocadinho de tudo hoje. Vamos começar esta emissão com o projeto Amália Hoje e um tema que, apesar de ser conhecido na voz de Amália, não passou mais do que apenas um tema neste projeto Amália Hoje. A música é cantada também por Sónia Tavares, vocalista dos The Gift. O tema chama-se Medo e começa assim. Depois de ouvirmos esta música, vamos ficar com outras três. A primeira é uma homenagem, digamos assim, a António Variações. O projeto Humanos, eles juntaram-se, entre os quais estão Camané, o fadista, e Manuela Azevedo, a vocalista do grupo Clã. O tema que vamos ouvir chama-se Na Lama e é um original de António Variações. Depois vamos ficar com mais uma musiquinha também para, digamos, um tributo, digamos assim. Tal como a primeira, e tal como esta que acabei de anunciar. Vamos ficar com Filipa Cardoso e Fábia Rebordão. Até mas chama-se Cegonha, é uma original de Carlos Paião, da mesma altura que António Variações. Estes são os dois temas que vamos ouvir e vamos acabar com um outro que é algo diferente. Tim lançou há não muito tempo um trabalho chamado Companheiros de Aventura, do qual se extraem alguns temas com participações de outros artistas. Rui Veloso, Vitorino, Celeste Rodrigues são alguns apenas. E é precisamente com Vitorino que Tim canta esta adeus, aliás este Adeus à Serra da Lapa. Estas são as três músicas que se seguem nesta emissão do Musicália. Ter prazer em vir tomar chá. Estou no lado, estou no sítio mal afamado. Estou esquisito. Se me quiseres voltar a ver, é lá contigo. Se me quiseres voltar a encontrar, te dei prazer em vir tomar chá. Estou no lado. Estou esquisito. E é lá que eu vou estar até te escutar. E é lá que eu vou estar até te escutar. Quiseres repetir, a fazer par ou mesmo a dividir. Estou no poço, não reprimido. É bem perigoso, mas estou comigo. É lá que eu vou estar até te escutar. É lá que eu vou estar até te escutar. Desde a música. Versos, rima. Era um dia escrever que tu és a mulher que eu quero amar. I'm

Virar a terra insegura, fugir da serra e do mar. Meus companheiros de aventura, tudo farei para salvar. Como já repararam, aqui um pequeno erro da minha parte, não era Filipa Cardoso nem Fábio Rebordão, mas sim os Polo Norte. O tema não era a cegonha, mas sim Eu Não Sou Poeta. Era este tema que estava aqui na grelha, este tema que tinha escolhido para passar, mas como estava aqui na dúvida, acabei por induzir o ouvinte em erro e peço desde já as minhas sinceras desculpas. Mas os restantes temas, esses foram apresentados corretamente. Os Humanos, com Na Lama, e acabamos de ouvir há instantes a música de Vitorino com o Tim, ou Tim com o Vitorino, como preferir, com o tema Adeus à Serra da Lapa. Vamos ficar com mais uma musiquinha para ir para as despedidas. O tema que vamos escutar chama-se Estou Além. É também um original de António Variações, mas aqui interpretado por Lena D'Água. Este tema acabou por ganhar uma expressão maior, mas mesmo assim não deixa de ser uma reinterpretação e que, apesar de fazer parte dos seus maiores sucessos, nunca é demais recordar, abrindo, claro está, uma exceção à lógica do programa, mas acho que, até no sentido em que ele está a seguir, hoje faz todo o sentido que passemos esta música. Quer dar-me a mão, vou continuar a procurar. consigo compreender. Sempre esta sensação, estou a perder. Tenho pressa de sair, quero sentir ao chegar. Mário Alves e Diana Bastos, dois nomes que na música portuguesa não são totalmente desconhecidos. Inclusive, Diana Bastos é agora a porta-voz do início e do fecho de uma telenovela no canal de televisão independente TVI. A música que lhe vamos apresentar faz parte de um trabalho muito peculiar que os dois lançaram há alguns anos atrás, chamado São João do Porto. E é interpretado, aliás, este álbum é feito a dois, neste caso, precisamente com Mário Alves e Diana Bastos. A voz que, aliás, a música que vamos ouvir chama-se São João Tripeiro. Aliás, São João com Alho, assim é que está correto. São João com Alho. E é uma musiquinha muito interessante que nos vai ajudar a encerrar a emissão do Musicália com uma certa ironia e com uma certa boa disposição. Mas mais do que esta música de Mário Alves e Diana Bastos, é o tema que vamos ouvir a seguir de Zé Praia. Ele também não é assim tão desconhecido quanto aparenta. Na verdade, Zé Praia já foi bastante mais conhecido do que é atualmente, mas não deixa de ser um nome importante no panorama musical popular português. A música que aqui trazemos chama-se do álbum Sem Fronteiras e faz referência a um boato. É precisamente assim que se chama a música, boato. E desta forma vamos terminar com muito boa disposição a edição de hoje do Musicália para esta noite de 15 de julho de 2010. Eu sou o Carlos Bonaparte e para mim foi um prazer imenso estar consigo e amanhã, à mesma hora, às 8h30 da noite, eu cá estarei agora para lhe trazer música, os principais hits de dança dos anos 90. Mas, por agora, são mesmo estes dois temas que vamos escutar até o final desta emissão. Primeiro, Diana Bastos e Mário Alves com São João com Alho, do álbum São João do Porto. E depois, do álbum Sem Fronteiras, de Zé Praia, vamos escutar o tema Boato. Fique bem, tenho a continuação de uma ótima noite. Já a seguir, Firmino Pereira arranca com mais um Beat Sounds. Fique bem e até amanhã. Lá vai o rapaz do cordeiro. Vamos lá saber se ele é pagão. Da cidreira no corpo fica o cheiro da noite de São João. Mandar umas bocas no palácio, oferecer manjericos às mocinhas. Dizei-lhes, o da Foz é lá embaixo, vamos acabar nas fontainhas. Tripeiro com alho, vão pro trabalho toda a noite.